Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Eu sou o Lucas RT e eu não tenho vergonha de nada, porque assim como o Michael Fassbender e qualquer macho de verdade, não temos vergonha, temos remorso. Puta que pariu, que da hora, hein, cara? Parabéns. Eu sou foda. Cara, caiu uma lágrima aqui, velho. Era o propósito. Nossa, deixa eu limpar, pera. Aqui é Thiago Miani, serial 101, e hoje nós cancelamos o Apocalipse, mas só até a continuação. Ninguém viu o filme. Puta que pariu, vou embora. Não. Eu assisti o filme, Thiago. Eu também vi. Mas não teve graça. Você falando, é que com a sua voz não teve a mesma imponência. Ah, então deixa ele aí de frente. Oi, eu sou o Goku. É igual o Idris Elba lá, o negro lá. O negro lá. O negro, né? Assista! É Idris Elba, não é? O Idris Elba, o negro lá. Não, agora é o negro lá, velho. Agora o cheiro é o de preconceito lá. Aqui, ó. Letícia, vai, quem é você? Ah, Letícia, e minha frase é foda-se. Meu nome é Fernanda, e depois de mim, esse podcast vai pro dilúvio. A gente tá bem inspirado hoje, hein? Com certeza, hein, cara. Todo mundo. E eu sou o Rafael Tequen, não tenho vergonha de dizer que enquanto gravo o podcast, eu estou jogando. Eu também tô jogando Diablo 2. Mas alguém tá jogando? Não. Ah, sim, então só eu e o Fernando aqui. Que bom que as duas pessoas têm o mínimo de respeito pelo programa, né? Sim, pelo pessoal que está escutando agora. O pessoal tá super preocupado aqui. Não, mas assim, o Diablo 2 me dá uma inspiração pra falar sobre as coisas. Exatamente. Caramba. E socar os outros também aqui, que nem estou jogando. Mas, enfim, pessoal, começa mais uma edição aqui do podcast Banco de Cérebros. Nessa edição nós estaremos falando sobre vergonha, pessoal. A gente vai contar nossas histórias e nossos casos de coisas que nós fazíamos antes que nos dava vergonha de dizer hoje. Note que apesar de a gente ter vergonha disso, não impede ninguém de continuar fazendo até hoje, tá? Então fique esperto aí. Exatamente, né? Como mesmo depois de muitos anos de a banda ter ido pro buraco, eu continuo escutando Spice Girls. Puta que pariu, mano. Agora começou. Agora começou. Qualquer coisa que eu falar vai ser suave. Pode até mudar a música enquanto isso. Já pode começar você falando, Fernanda. Qual que é a sua vergonha? Velho, assim, eu era... Isso começou quando eu era muito, muito mais nova, né? Que... Tinha um grupinho no prédio do meu pai, com meus pais separados, que dança, era um grupinho que tava fazendo cover da Spice Girls. Eu era a mais moreninha e com o cabelo mais liso do prédio. E eu era louca pra fazer o cover da Emma, que no caso era loirinha, bonitinha. Não, Lin, você não vai poder fazer. Fernando, você não vai poder fazer. Você vai fazer o cover da Mel C. Ah, mas eu não quero. Tá, eu acabei fazendo, eu fiquei uns 7 a 8 anos fazendo isso, até os meus 16 anos, quando tomei vergonha na cara. Até os 16 anos, né? Tipo, caramba, mano. Aí você tomou um pouco de vergonha na cara e aprendeu que isso não dava certo. Dava certo. Assim, mas assim, até hoje, quando eu vejo algumas pessoas ainda fazendo cover, eu olho assim, caramba, eu já fiz um cover. Ficou pensador, porque agora eu vou ter que abrir meu coração e contar essa história triste, música de história triste. O que acontece é que quando eu era mais novo, eu tinha, sei lá, meus 17, 18 anos, um amigo nosso queria fazer uma faculdade de cinema. E na época, por alguma estranha razão que eu não me recordo qual é, ele me convenceu, e a mais outros 3 caras, a fazer uma versão em clipe da música do Backstreet Boys. Nossa, que pariu, você desceu mais baixo, New Kid. Dia, tá? Não foram 8 anos, foi só um dia. Mas eu sou mulher, eu ainda posso dar essa desculpa. Você é homem. Eu sei. Cara, na boa, o que você fez foi uma puta de uma viadagem, cara. Parabéns. Eu não lembro o que o cara falou na época. Eu vou te pagar, pense nas te mulheres. Te deu um beijo na bochecha, te chamou pra tomar um vinho na casa dele. Não é possível, mano. Muita viadagem, cara. E outra, Thiago, a minha não tem prova de que eu fiz isso, tá ligado? A sua tem uma prova. Tá na internet até hoje no YouTube. Você tá zoando, velho. Eu desafio. No post agora. Vou procurar o Thiago, velho. A gente vai achar, velho. A gente vai achar. Desafio os ouvintes a procurarem, porque eu nunca corri atrás. Então, o que acontece é que a gente gravou o dia inteiro com uma câmera dessas, ainda era recente o negócio do chip de memória. Então a gente gravou com uma câmera digital que gravava 15 segundos no máximo, assim, um minuto no máximo, coisa, pouquíssimo tempo. A gente fazia a apresentação, aí parava, aí ele colocava no computador, aí voltava, fazia de novo e ia fazendo com todo mundo lá. E a gravação durou o dia inteiro, velho. Ixi. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu nunca sofri tanto numa coisa, tenho tanta vergonha. Qual é o nome da música? Só pra ter uma coisa mais... Não, me recuso a comentar. Mas é a música de trabalho. Os caras só tiveram três. Não é muito difícil achar. Não, eles tiveram mais. Você foi de trabalho mesmo são só três. Os discos tem mais música. Você foi se confessar depois, cara? Porque, pelo amor de Deus, hein, velho? Nossa! Não, porque foi o momento que eu descobri que Deus não existia, porque me deixou fazer uma coisa dessas. Pô, na boa, admira a tua coragem pra falar isso pra gente, que puta que pariu, velho. Já tô procurando aqui, velho. Eu também tô procurando aqui. Vocês se preparem que eu tenho uma bem pior. Caramba, o que você fez? Dançou ragatanga? Ó, então, né, há um tempinho atrás, que não faz tanto tempo assim, no colégio eu vi um amigo ouvindo uma música no celular. E eu vi o clipe, né? E aí eu observei que tinha uma menina cantando, que não sei o quê. Aí eu, nossa, até que ela é bonitinha, que não sei o quê, essa música é legal. Aí eu pedi o nome da música pra ele, ele me passou o nome da música. E eu fui no YouTube pesquisar a música. Era Baby, do Justin Bieber. Oh. Oh, God. Eu pensei que o Justin Bieber era uma menina. Foi uma sensação... Mas, cara, não é vergonha. Ah, mas pelo amor de Deus. A fixação que deu depois, cara, o ódio, a frustração, o nojo. Ah, porque você, no momento, você chegou a sentir um pequeno prazer? Não, cara, se eu fosse precisar um negócio depois, eu achei legal, né, ô? Inteligência. Eu falei, nossa, a música é uma merda, mas ela é bonitinha até. Aí eu fui no YouTube ver a Baby do Justin Bieber. Aí eu, essa merda é um moleque. Essa merda é um moleque. É um moleque, né? Só que meio feminina, né? Meio moleque fêmea, né? Fazer o quê? Mas puta que pariu, cara. Vergonhoso. É, eu sei. Sei lá, se mata, procura um psicólogo. Ah, faz tempo, já superei. Já, então beleza, melhor. Assim, embora seja uma coisa válida, porque ele realmente tem cara de mulher, você poderia se enganar, entendeu? Mas não tem salvação, entendeu? Não. Sim, é algo não. Que eu falaria pros meus amigos, por exemplo. É. Não tem por que eu não falar pra eles, porque eles ficam sabendo, né? O mais pesado que eu tenho é que teve uma vez que eu resolvi, né, não sei, tava todo mundo indo, né, naqueles showzinhos de banda colorida da vida e tal. Ia ter restart no final. Aí eu fiquei sabendo que eles iam dar autógrafo. Eu liguei pra minha mãe e chorei no telefone pedindo pra que ela pagasse R$70. Ah, não! Então, pra ter um autógrafo deles. Vixe, Maria. Pesado. Era sua época emo. Ah. Essa foi a minha época emo. Meu Deus do céu, caralho. Eu chorei pra minha mãe. Eu noto que a música é um grande divisor de águas, né, velho? Existem momentos antes e depois assim, da música na nossa vida. Que vergonha! Que vergonha! Relacionado à música, né, de ter feito clipe e tudo mais, eu não cheguei a esse nível. Mas de mas fazer besteiras como ou gostar de merdas, né, como toda boa criança, eu cheguei a gostar. É, isso em 2006, se eu não me engano, acho que foi 2006, foi nessa época. Eu cheguei a gostar muito, cara, daquela praga que era Rebelde. Vocês lembram aquela série, novelinha? Eu sou mexicana? Rebelde! Velho! Consigo demais, cara, eu sou rebelde! Eu gostava, era ficcionado, né? Assim como todo o pessoal dessa cidade maldita que era ficcionado por essa merda, né? E começava, a galera toda dançava, cantava espanhol. Todo mundo manjava espanhol por causa de Rebelde. Naquela época, é verdade. Olha a merda. Eu lembro que uma vez teve... Isso porque acho que era 2006, já tinha internet. Então o pessoal já podia saber que isso, na verdade, isso daí era apenas um rumor. Mas vocês lembram que contam, né? Eu já ouvi falar que na época do Chaves, anos 80, anos 90, surgiu um boato de que todo elenco do Chaves tinha morrido no terremoto doméstico, em acidente de avião, algo do tipo, né? Aqui também aconteceu isso daí, só com o elenco do Rebelde. É, o pessoal meio que começou a criar um boato de que o elenco de Rebelde tinha morrido no acidente de avião. E aí todas as meninas, elas se juntaram assim, sabe, na casa de uma delas. No quarto ela colava vários posters do Diego e todo o pessoal de Rebelde, assim, acenderam várias velas e começaram a rezar chorando. Nossa senhora. Cara, isso foi deprimente. Isso eu não estava reunido ao pessoal, ainda bem, né? Sei, você estava lá chorando. Não, eu não estava lá. Sabe qual é a pior parte? Qual? É que atualmente saiu um boato semelhante que o Justin Bieber estava com câncer e um monte de menina cortou o cabelo pro careca. Raspou a cabeça. É, careca pelo Bieber, eu lembro disso. É, numa trollagem no Forte é foda. Eu sei, e essa informação eu tenho de fonte perfeitamente confiável, que mais de uma pessoa deste podcast foi possuidor dos livros do Crepúsculo. Se a pessoa quiser se levantar agora... Isso foi... Cara, antes de 2010 eu não tive internet, então seguir todas as modinhas era o que eu fazia, né? E eu não tinha, sabe, eu não tinha conteúdo suficiente pra poder escolher aquilo que eu ia, né, filtrar. E começar, sabe, a selecionar material bom. Então, tudo que chegava até mim, de modinhas e tudo mais, eu acabava, né, que acabava entrando nessa onda. E Crepúsculo foi uma delas, né? Isso em 2008, 2009, se não me engano, o primeiro Crepúsculo eu fui ver no cinema, lembro. Eu assisti e eu, caralho, que filme foda, que não sei o que, o filme é sensacional. Nossa. Cara, que vergonha. Foi uma merda. Eu peguei e assisti o filme, achei sensacional. Aí, eu acabei ganhando de presente os livros, né? Eu não cheguei a ganhar o último, mas eu cheguei a ganhar 3 livros, né? Que são os 3 primeiros livros, e eu tenho os livros até hoje, né? Eu cheguei a ler na época, assim, aficionado, adorei, assim, nossa, filme, livro sensacional, assim, mal sabia eu. Que era, assim. Eu também tenho que confessar uma coisa sobre Crepúsculo. Se Deus cagou em alguma coisa, parabéns, Rafael. Parabéns. Aí, veja só, o filme foi o seguinte, né? Eu fui inicialmente, a gente tava, eu e meu namorado aqui. Não, eu já cheguei a pegar esse livro já na época do que fizeram os filmes. Sim. Aí nisso eu tava, não, porra, Crepúsculo, filme de vampiro. Eu olhei pra casa e falei, vamos ver. Saímos depois assim meio que horrorizados do cinema, né? Aquele negócio, véi, nunca mais. Já daquele corvo do Edgar Poe do meu lado, né? Saiu vomitando. Cara, o não. Filme é uma merda, né, cara? Aí nisso, eu trabalho, né? E teve uma reciclagem do meu trabalho com a professora. E a reciclagem foi o seguinte, que era pra gente ler alguns livros que os meninos estavam lendo. Eu tenho toda a coleção do Percy Jackson, isso não é vergonha. Eu adoro e que eu tenho até hoje. E nisso tinha, entre as opções, o Percy. E eu pensando, porra, eu vou falar pra ela que eu tenho a coleção do Percy, que eu já faço a minha reciclagem numa coisa que eu já li, né? Já li. Aí ela pegou. Evita o trabalho, pode falar, você queria evitar o trabalho. Não, eu ia ler os livros de Percy de novo, ia fazer uma análise pedagógica em cima deles, eu ia adorar fazer isso. Como eu já fiz, mesmo se ela mandar. Nisso, ela fez, não, você não vai fazer isso. Como você já tem um certo contato com cultura adolescente, vamos fazer o seguinte, você vai ficar com Crepúsculo. Aí você olhou pra cara dela e falou, parabéns, obrigado, te amo. Aí ela cuspiu, vomitou, ela pegou os 4 livros, mas aquele fininho da Britânia ele me deu, pra você ler. Bom proveito. Aí depois eu devolvi os livros, porque eu terminei, né? E meu namorado, só de sacanagem, comprou os livros pra mim, eu tenho eles até hoje, eu não jogo fora, porque meu namorado me deu. E aí, por causa disso, eu peguei o seguinte, você me deu os livros de sacanagem, você vai ver os outros 3 filmes comigo. Que fudeu. Vingança. Justo, eu achei mais que justo. I'm bad. Mas ver o filme daquele jeito, né? Tipo, roncando. Não, a gente zoou muito no filme. Aí, tipo, sabe que tem uma cena? Eu vou contar. Que spoiler, foda-se o que gosta dessa merda. Tô no spoiler de uma merda, né? Então. Aí nisso tem uma parte que a Bella fica girando numa cadeira e vai fazendo passagem do tempo. Não, a câmera vai girando por ela e vai passando o tempo que ela tava deprimida porque o cara tinha sumido, né? Aí nisso, meu namorado viu que ela tava com a mesma roupa. Não tiver a decência de trocar a roupa da menina. E meu namorado levantou do cinema. Esta porca faz mais de 3 meses que está com a mesma roupa. Aí era um momento que o continuista podia ter feito um erro, né? E foi a coisa mais hilária. E tipo, teve uma hora. Essa doida... Eu gritei, essa doida tem o... Deu reflexo na luz do... deu um reflexo que o cabelo da Bella em algum momento do filme ficou meio louro. tá vendo? Essa porra é burra, é loura, caralho. Na minha frente, tinha uma loura. E eu não sabia disso. Tinha uma loura na minha frente. Nossa. Aí eu fiz, não, mas eu sou loura, não sou burra. Aí ela fez, aí eu quase... Você tá assistindo Crepúsculo, você não pode falar nada sobre ser burra. Aí eu não falei, não. Eu fiz, não, é oxigenada. Eu sou oxigenada, eu... Nossa. Eu virava e falava, então vai tomar no cu. Você não gostou? A carapuça serviu. Não, se foi, mano. Fica falando, sou loira, então se foda que você é loira, caralho. Você volta a níveis alarmantes. Eu fiz simplesmente, véi, sinto muito. Se joga, velho. Eu fiz, e simplesmente fiz, velho, por favor, se joga. É, mano, pega uma faca e se corta então, caralho. Ai, nossa, velho. Eu também tenho treta com Crepúsculo, infelizmente. Eu conte. Todo mundo tem, pai. Não, eu não. Nunca gostei, eu passei, cara, eu nunca gostei. Passou, assim, passou longe, né? Tá bom. Passou não. Antes do contato com os livros, eu fui ver o primeiro filme no cinema. Mas na época, fui com umas meninas aqui, não sei o quê, da escola e tal, elas iam pro cinema, e eu falei, ah, tem nada pra fazer, vou com elas, né, pra ver esse Crepúsculo. As críticas, todo mundo falando que o livro, o filme é muito ruim, aí eu, vou me arrepender. Mas as menininhas. É, menininhas. Aí tava lá, aturando o filme, aí tem aquela cena que no primeiro, que o Edward vai, ele fala, eu sou muito forte, que não sei o quê, que ele arranca a raiz da árvore do chão, que não sei o quê. Naquela cena eu falei, não, levantei e fui embora do cinema. Aquele é verdade, isso é verdade. Nem mulher consegue te manter no filme, porque não. O filme é muito ruim. Não, muito ruim, cara. Ah, você tá louco, velho. Nossa, não, que ele arrancou aquela raiz, ele falou, eu sou muito forte, você não pode estar comigo. Eu falei, não, cara, para, vou embora dessa porra aqui. Eu levantei também isso aí. Isso porque ele fala, eu sou muito forte, e ele já tinha mostrado que ele brilhava que nem globeleza no sol. Não, na tela da TV, no meio. Não, isso nunca apareceu ainda, não. Não, não. Ele não chegou a aguentar tanto. Não. E aí, né, depois dessa situação horrível com o Crepúsculo, passa-se um tempo e eu recebi um presente da minha tia. Presente de tia é uma desgraça, né, cara? Não, se não, não vem merda dentro do pacotinho, não é presente. Não, mas a minha tia... Tia ela... praticamente caga na tua mão e fala, ó, o presente. Foda. Não, eu gosto da minha tia. Ela me dá uns presentes muito legal, cara. Ela, tipo, ela me dá muito livro. Ela errou, gente. Ela errou. Foi ela que me deu a coleção do Percy Jackson, aliás. Ah, e já fui, a perdoou, né? E aí... Já perdoei a tia dele, já. Ele me chegou com um pacote grande. E ela, olha, comprei uma coleção de livros pra você. Aí eu, putz, grilo. Caralho, que legal. Aí ela, é de vampiro. Aí eu, pô, será que é uma parada... Será que é uma parada meio Bram Stoker, que não sei o quê? Rapaz... Na hora que eu rasguei o papel e aquele box... Parecia bosta de cachorro, né? Tá. Nossa, peraí, você ganhou o box, velho? Olha só, ganhei o box com aquela capinha do Edward abraçada na Bella e que não sei o quê. Eu falei, era aquela versão pior aí, nossa. Velho, falei, pelo menos o meu é aquele vermelho, aquele que é preto, vermelho e branco, velho. Sim, é aquele original, né? O meu também, assim. A minha relação com os quatro livros foi mais ou menos assim. Tia, você quer que eu faça o que com isso aqui? Quer que eu enfie no cu? Eu abaixo as calças pra senhora. Eu facilito. Quer que eu jogue no lixo? Você quer me fuder, mãe? É só dizer. Vai em frente. Vamos, mãe, me fode. Me fode aqui mesmo na Best Buy. Vamos, mãe, me fode. E aí minha tia disse, se você não ler isso aqui, eu não vou te dar mais nada. Aí eu falei, fudeu, eu vou ter que ler essa merda. Aí eu li o primeiro. Muito ruim. Mas aí... Sério, cara? Li. Não, eu sou um cara que eu li de qualquer coisa, até merda. Aí tipo, li o primeiro, muito ruim. Aí eu falei, não vou ler mais. Vou mentir, falar pra ela que eu vou ler um resumo na internet, falar que eu li. Aí, mas no segundo, tinha parada de lobisomem. Eu gosto muito de lobisomem, que não sei o que, essa fantasia, eu falei, pô... Os lobisomens homoeróticos. Será que... Então, será que... Esses fiquei... lobisomens gostam de vampiro, entendeu? Não, então, os lobisomens homoeróticos, tá ligado? Eu fiquei tipo, será que melhora que não sei o quê? Eu vou ler. Me arrependi de novo. Tão ruim quanto o primeiro. Bom, vou falar uma coisa pra você, cara. O segundo livro, ele é o menos ruim de todos, cara. Não, sim, mas cara, pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus, é como se ele pisasse na merda e olhasse, será que é merda, e passasse a língua. Porra, mano. Pô, sério, tem uma... merda. As paradas. Na cabeça. Não entendi. Ah, o problema daquele livro é aquela filha de uma puta, daquela Bella que fica narrando as coisas. Ah, vai tomar no cu, velho. Ninguém merece aquilo, mano. É, o problema dos livros e filmes é exatamente isso, porque é tudo feito e visto pela perspectiva da Bella, né? Então a história é chata pra caralho, né? Porque é uma adolescente chata pra caralho, é uma mulher, porra. Cara, na hora que aquele Edward vai embora e ela fica em todas as páginas da merda do livro se lamentando que ele foi embora, nossa, é daquele negócio de arrancar o cabelo, que não sei o quê. E aí o Jim Mason no segundo... Calma. Essa é uma famosa autora que eu chamo de virjona, né? Porque ela sempre faz aquele esquema do tipo, ai, ele foi embora, ai, fica aquela coisinha idiota, vai tomar no cu, porra! Não compra o porra do livro pra ler. Supera, mulher! Supera, a mulher... Mano. Não, é porque, entenda, eu vou explicar qual é o problema da Stephanie Meyer. A Stephanie Meyer, ela foi a típica garota que no colegial devia ser aquela das meninas mais populares. Ela no início era aquela garotinha bonitinha, popular, aquela no primáriozinho. Aí depois de uma hora pra outra ela foi desprezada porque chegou um brinquedo novo. Sim. Aí ela começou a toda aquela introspectiva dela a jogar pra dentro dela. Aí depois de um tempo ela tava tão cheia que ela teve que jogar essa merda pra algum lugar. E ela jogou pro papel. E também ela é mau caráter, tá ligado? Porque ela fez simplesmente, vou pegar todas as adolescentes inseguras e sem meio cérebro na cabeça e vou ganhar dinheiro com isso. Exato. E aí ela escreveu esse monte de bosta, né? E ela já escreveu também a hospedeira, que eu não tive coragem de chegar junto. Dizem que melhorou um pouquinho o nível, mas já que o pessoal tá abrindo o coração, eu vou abrir aqui o meu. Eu gostaria, por gentileza, que vocês vissem esta imagem, com esta capa de um livro. Eu gostaria de informá-los que eu não só tenho este livro, como eu paguei por este livro. Nossa, certo? Lá vem, cara. Lá prepara vem. O coração. Não! Puta que pariu. Não! Monster High, Lizzie Harris. O que seria isso? Na boa. Se mata. Você é viado? Porque, meu, você dançou Backstreet Boys e manda um livro desse pra cá? A capa é toda em couro. Mas, amigo, é o seguinte. É um brinquedo, na verdade, sendo bem simples. É um brinquedo que tinha que vender de algum jeito. Qualquer jeito. Então, mas não um faz desenho pra TV? Fizeram. Um desenho em 3D, se você quiser procurar, que não é muito bom, e uma sequência de animações em flash, que forma um desenho gigante. Só que acontece que na época eu não era exatamente uma pessoa muito esperta, né? Demorou um certo tempo até eu tornar uma pessoa minimamente capaz, né? Sim, você tinha mesmo contato de cérebro que as garotas de Ninho Crepúsculo. Na época... O cara foi lá, tipo, Monster High, vou comprar. Eu posso que foi isso. Na verdade é o seguinte, a ideia que me falaram era, cara, pegaram todos aqueles personagens clássicos da Universal e botaram numa escola. Falei, bom, existe potencial ali. Eu estava certo, continua existindo potencial, mas muito potencial pra merda, entendeu? Aí eu comprei, você olha uma Hello Kitty, caveira na capa, falei, pô, pode ser que seja uma coisa muito engraçada. Não é. Não, cara, a capa é toda sadomasoquista, como assim? Não, a capa é preta com uma Hello Kitty cor de rosa, só no esqueleto. É, o pessoal tá vendo aí no post. Existe alguma possibilidade de ser bom. Infelizmente, não rolou. Então, eu não só li, como eu paguei por isso. Se fudeu. Parabéns, Thiago. Triste, cara. Passou de 4 reais, não. É humilhação já. Sei lá, meus pêsames, cara. Eu comprei os três de uma tacada só. São três livros. Ai, que louco. Ui, que delícia. Eu não pensei nisso. Ô, Rafael, na boa, faz uma doação pra esse cara. Agora eu senti... eu vou mandar o Crepúsculo pra ele. Não o Crepúsculo, cara. Dá doação de dinheiro, pede pra galera, entendeu? Sem trato, pedindo... Porque, meu, só foi pesado. Não, pra ter noção de como isso é ridículo, vou falar a verdade, o primeiro eu não pedi pra embrulhar nada, coisa assim, porque a gente já ia lendo. Como eu não consegui terminar o primeiro capítulo, o segundo e o terceiro estão até hoje na minha prateleira, no papel, eu comprei. Eu nunca tive coragem pra abrir. Foram os R$80 mais mal gastos da minha vida. Tem certeza? 80? Nossa. E os livros... Não, é sério. E 80? E os manuais de Tormenta, aquele ali? São os mais mal gastos, mal gastos, velho. Calma lá ali. A gente não vai colocar aqui o RPG, porque eu não tenho vergonha da RPG. Não. Meu dinheiro foi bem aproveitar na RPG xingando pessoas que escreveram livros de RPG, entendeu? Porque não tem nada melhor que você ser um troll de internet, sabe? Isso. É muito... Ainda valeu. Esses livros é pior ainda, que não serviram pra nada, sabe? Que vergonha! Eu já fui uma patricinha. É, hoje em dia ela é considerada o Hulk do Ceará, entendeu? O Ceará do Ceará? O Hulk do Ceará. Eu não tenho a cabeça chata, eu sou pernambucana. Eu também tenho uma ruinzinha. Bom, pode contar, comprovei. Bom, quando eu era um jovem gafanhoto, E ainda hoje, eu admito, né, mais do que eu sou, eu gostava muito e ainda gosto de Max Steel. Muito, muito. Achava os bonecos legais, que não sei o quê. Eu era muito fã do Max Steel, que não sei o quê. Tinha vários bonecos dele. Achava um boneco legal de ação. E as animações eram legaizinhas. Melhor que gostar do Ken da Barbie, né, cara? Não, então, exato. Quando eu era pequeno, nessa época, eu assistia os filmes do Max Steel num sábado chuvoso. E no domingo chuvoso, que veio logo a seguir, um amigo meu me disse: pô, cara, você devia assistir esses filmes aqui também. Tem uma pegada de Max Steel, só que de fantasia. Aí eu, pô, legal, né? Max Steel é um negócio de ação, espionagem. Eu assisti uma maratona inteira de filmes da Barbie. Nossa! O quê? Nossa! Nossa, eu que falei do Ken. Só porque eu falei dessa, do que eu ia falar não tem mais diferença. O que? Assim, ó, pensa comigo. A Barbie, as animações, são o mesmo estilo do Max Steel. Tem o mesmo gráfico e não sei o quê. O Max Steel é de espionagem. A Barbie é de fantasia, que ela vira fada madrinha, essas pirocadas Barbie aí. Como de Rapunzel, quebra... Essas tretas. A Barbie também é da Mattel. Ela é da mesma produtora do Max Steel, eu acho, se não me engano. Sim, sim, é a mesma bosta. E aí, né, eu comecei a assistir, eu falei, não, assim, não tô vendo isso, não vou assistir isso aqui, não vou nada, assisti todos em sequência, um depois do outro. Basicamente eu devorei os filmes da Barbie. Cara, e vocês são todos os malucos, velho. Um ele vai e compra o livro, assim, sabe? Com a capa rosa, sadomasoquista. O outro vai assistir filmes da Barbie. Tudo, e ele, tipo... O cara, em nenhum momento, sabe? Nos 20 minutos, ele não parou pra pensar que tava vendo uma bosta, né? E a pior parte foi que quando eu tava assistindo um dos filmes, que é aquele... Eu não vou lembrar qual que é. Mas eu sei que ela tinha um amigo dragão no filme, que não sei o quê. Ah, eu lembro desse! Rapunzel. É da Rapunzel. Ah, sim. A minha avó... Engraçado, todo mundo sabe, né? Todo mundo assistia esse negócio, né? Não. É porque passa na televisão, velho. Oferecendo brinquedo. Então, mentira, nessa. Quando eu tava vendo. Na internet. Quando eu tava vendo esse, a minha avó, ela chegou na sala e soltou: que viadagem é essa? É o Ken, vó. E eu disse: é um novo tipo de filme do Max Steel. Aí ela, ah tá, e saiu. Aí eu falei: ufa, depois dessa eu pensava uma surra. Nossa, pra ver o nível. Essa também foi pesada. Não, eu realmente achei que o que eu ia falar fosse impactante, mas depois dessa, esquece, falar que eu era fã de Glee. Foda-se, eu era fã de Glee. Eu fiz a resenha da primeira temporada inteira pra falar a série. Vixe. Entendeu? Eu admito uma coisa. Glee, a série é muito ruim, mas eu gosto dos covers deles. E gosto muito. É, o cover deles são legais. Claro, o cover deles são legais. Eles mas assim, a história da série é um cu só. Nossa, eu só vi um episódio. Não. Assim, vamos assim, eu fiz a resenha da primeira temporada inteira, e pode dizer, a história da primeira temporada é uma adolescente fica grávida e vai dar o filho pra esposa do professor. Só que tem uma história, depois disso não tem mais nada. Mas tipo, na primeira temporada foi o suficiente pra dizer, cara, isso é muito foda, não sei o quê. Até caiu a ficha dizendo, não, eu gosto só da música, não precisa ver o seriado, eu posso ver no YouTube. É. Entendeu? Eu só vi um episódio de Glee, que é aquele episódio que... Como chama aquele menino cadeirante, Arthur? Professor X. Tem um episódio que ele volta a andar, ele dança no episódio, que não sei o quê. Aí eu parei, pô, o que eu tô assistindo, velho? Era um sonho, eu aposto. Não sei, não lembro. Na verdade era, ele tava saindo com a mina que ele queria sair com a namorada antes de ela dar um pé nele. Que é coisa muito interessante, eu dei um pé no cadeirante. E durante aquele episódio ele dança várias vezes, porque é ele sonhando o que ele ia fazer com ela, entendeu? Ah, tá, faz sentido. Então ele sonha que ele vai dançar com ela, isso fala muito da pessoa, hein? Não, mas eu não sei se era isso, eu sei que era um episódio que não, ele começava... Não, é esse episódio. Que ele começava a fazer um tratamento, ele fala, voltei a andar, ele levanta e começa a dançar e cantar, e não sei o quê. Ele faz uma dança no meio de um shopping, velho. Isso mesmo. É esse episódio. É tão pequeno, perto do cara ter sido a coleção inteira da Barbie, sabe? Eu tenho uma que é bem impactante. É meio complicado. Seguinte, quando eu era mais nova, eu não tinha medo de filme de terror. E, tipo, eu era tranquilo. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu conseguia assistir filme de terror tranquilo. Isso pra uma criança já é uma coisa porra. Menina corajosa. Só que eu assistia Coleta Maldita, o que viesse. Jason, eu fazia o que viesse, eu assistia. Eu ia, velho, assistia tudo que era filme de terror, vinha. Tipo, até que eu fui assistir Boneco Assassino. eu tava vendo filme na moral. Eu tava vendo filme na moral, que não sei o que, pererei, pererei. E minha tia pegou o boneco dela, o fofão dela, encheu o fofão de ketchup. E jogou em cima de mim. Nossa, filha da puta. Desculpa, mas relaxa, ela é uma filha da puta. É a filha da puta. Isso explica muito sobre a sua pessoa ali. Sinceramente, explica muito sobre a sua pessoa. Caralho. Isso, velho. Eu dei um pulo de quase 3 metros do sofá. Depois disso, eu não consigo ver nem a casa amaldiçoada. Hoje em dia, eu sou um medão, velho. Aí disso, depois disso. Mas também, eu também teve uma coisa que eu trolei ela depois, mas assim, não entra na. Na verdade, eu sentaria uma vergonha, porque assim, não se faz isso com um parente, né? Depende do parente, depende do parente. Eu peguei o cabelo dela e pintei com gesso. Nossa senhora. Eita porra. Isso não se faz com um parente. Caralho. O cabelo dela ficou todo branco e duro. E minha tia é morena, velho. Então foi uma coisa muito épica pra mim. Ué, esse boneco do fofão que você citou, quando eu era garoto, eu tinha ele, né? Ele um dia não tenho mais, mas eu tinha ele. Inclusive eu fiz um post sobre ele no BDC, eu vou deixar o link aí. Mas eu tinha essa desgraça. E realmente, ele era muito semelhante ao Chuck. Eu tinha um boneco do fofão, e quando saiu aquele negócio da faca, que não sei o que, eu rasguei meu fofão pra procurar. Tinha lá, né? Aposto que tinha. Não tinha não. Eu tinha, rasguei assim, era o encaixe da cabeça. Não, eu porque rasguei. Era uma barra de plástico, ela não é uma faca, não tem que amasse ela. Então, eu rasguei o fofão inteiro, eu falei, pô, e você não veio com faca, né, ô seu filho da puta? Psicopata. Psicopata. Cara, falso. Se não veio com faca, aí que você tinha que ter medo mesmo. Porque, cara. Tá faltando uma faca. Dizer, né, velho? Sabe o que eu acabei de lembrar? Quando você falou de Glee, eu lembrei que eu tinha uma parecida. Quando eu era garoto, seguindo as modinhas de novo, logo depois de Rebelde, teve High School Musical, né? Nossa, eu adorava, velho. Eu também. Dançava junto, cantava. Não, mas é vergonha, cara, porque todo dia eu pedia pra minha mãe todo dia, deixa eu assistir. Aí eu pegava, colocava o DVD e cantava a música. Eu pulava entre o sofá, sabe, dançando e cantando. Que, cara, muito viadagem, sabe, né? Fazendo as poses. Ah, mas sei lá, quando eu assistia High School Musical, eu era criança, então pra mim acho que tanto faz. Você criança... é uma mulher também, o que facilita bastante. Eu vou mandar real, eu ainda gosto do High School Musical 3. Ah, ainda gosto. Fudeu, velho. Eu não vou falar nada, eu me recuso a falar sobre High School Musical, porque eu já era mais velho nessa época. Mas eu assisti esse filme 300 vezes por conta da minha irmã, que assistiu esse negócio em loop na minha casa. Até quebrar o DVD. Sério, o DVD quebrou o aparelho. Tanto que ela assistiu assim. Aí voltou a passar na Disney, né? Na Disney, canal Disney. Aí eu fui obrigado a assistir de novo com ela. Sim, obrigado. Cara, eu não gostava do filme, eu achava muito besta, sabe? Não vou falar mal das músicas, mas o filme era besta, sabe? Ah, sim, era besta. Ele era besta. Eu gosto das músicas, cara. Quer dizer, não gosto de todas, né? Gosto de uma ou outra. Eu gosto sim. Fala a verdade, nem aí. Hoje não me fede nem cheira mais essa merda, sabe? Acho que se eu for pegar Rebelde, acho que tinha um quê a mais, até porque as mulheres eram mais gostosas. É que também eram mais velhas, né? Facilitava. Facilitava, exatamente. Acho que depois dessa época aí foi o Crepúsculo, né? Foi assim, foi Rebelde e High School Musical depois do Crepúsculo. Que vergonha! Que vergonha! Fernanda, qual que é a vergonha que você está passando hoje e que no futuro provavelmente você vai contar como se fosse uma vergonha aqui, né? Vergonha, velho? Assim, provavelmente vai ser o fato de eu ser aquele tipo de pessoa que se arrisca em best-sellers, tipo, o best-seller é obscuro, é meio escroto. É, eu vou ter vergonha de que eu li, Invocação, achando que era um livro bom e não era, não. Letícia? Não sei, acho que... Gravar obedecer, né? Eu vou sentir vergonha. Eu vou ouvir, né? Eu falar, puta, eu gravei o Rafael, ele é idiota, essas coisas, eu vou sentir vergonha. Ontem mesmo ela chegou na conferência assim: o que vocês querem? Eu falei, eu quero te comer. Olha só, eu esperando vir assim com um vinho, né? Um vinho, pétalas de rosa e tudo mais. Né? As rosas, o banho preparado, não. O cara já vai, pô, pelo menos leva pro cinema, né? Paga o seu, né? Pelo menos beija antes, né? Ô, Rafael, boa notícia, hein? Você ainda tem chance, hein? Já tá falando tudo isso, já tá te dando esquema, hein, meu filho? Vai lá. Sim, não, não, obrigado. Já estou preparando já aí. Obrigada, eu não curto isso. Sim, você não curte sábado masoquismo, né, filho? Não, eu acho que ela. Eu acho que isso foi racismo, hein? Eu senti um racismo nessa frase. Não. Tipo, eu não gosto de preto. Não, não é isso, que não. Que é você pra falar de racismo, cara? Lá no começo você pegou e falou do Idris Elba, aquele negão. Então, vocês ainda não entenderam. Eu sou racista. E você, Lucas? Sua vergonha vai ser racista daqui a 10 anos ainda? Não. A minha vergonha, eu acho que vai ser atuar como mulher. Você é ator, por acaso? Não, não sou ator, mas tem uma peça no teatro aqui da cidade, que não sei o quê, cidade pequena, vai qualquer um. Aí eu me chamaram na escola, eu falei, ah, eu topo, qual que é o personagem? Ah, é uma mulher gorda, né, que não sei o quê, você tem que colocar aquela roupa de enchimento, que não sei o quê. E eu vou ler a descrição do personagem, tá simplesmente negra do Brooklyn. Aí eu, vai tomar no cu. Velho, você vai fazer aquela dona inflada do Saramandaia? Não. Eu só tenho uma coisa pra dizer, hein? Você tá mais lascado que a gente. Eu acabei de checar que a pessoa que gravou o vídeo, aquele clipe que eu participei, deletou após tanto tempo. Não, está mais na internet. Palmas. Droga, eu tava procurando aquele idiota. O que a gente então vai fuder agora? Perdi tempo por nada. Você não vai escapar, velho. A internet é eterna. Não tem quem envergonhar, não, mas aonde? Tipo, não tem alguma merda. Tem. O senhor Rafael tá se esquivando, mas como ele é o host, vou deixar ele por último. Vou contar a minha vergonha, que daqui 10 anos eu vou estar com vergonha de falar isso. Mas eu recentemente estive em 2 podcasts defendendo My Little Pony. Então daqui 10 anos eu serei cobrado por isso, tenho certeza. Ô, Rafael, isso tá acabando. Exclui esse cara. Que isso? Ô, pelo amor de Deus. Na boa, já senti vergonha. Ah, não. Velho, mas eu falo, não é tão ruim assim. Não é ruim. Podia ser pior. É um negócio legal. O problema é legal. É que é uma coisa de criança e de menininha. Eu já sou um sujeito com 25 anos. Você é pedófilo, velho. É isso que eu ia falar agora. Eu não sinto vergonha? Lógico que eu sinto, por isso que eu tô nesse podcast, ué. Eu tenho certeza, daqui 10 anos eu vou pagar por este pecado quando, sei lá, eu tiver filho e ele ouvir e falar: ah, pai, então você vai assistir um desenho de pôneis cor-de-rosas feito no Flash, né? Parabéns, papai, você é minha vergonha. Parabéns, pai. Você sabe que agora eu não posso mais sair na rua por sua causa, vou ter que sair com um saco de papel na cabeça. Igual o pai daquele menino do Poderes Mágicos, é do Chester. E o Rafael que se escondeu. Eu não tenho. Eu não sou um homem de grandes vergonhas. Então, pessoal, agora o nosso quadro de indicações, como de costume aqui em todo podcast, eu vou começar com o Lucas ART. Lucas, faça a sua indicação de hoje. Olha só, vocês vão e colam o número 4.878 no site Xvideos, vai cair num vídeo muito interessante, brincadeira. De loira, sensacional, já vi, aprovei. Isso, é de loira, olha, sai manja. Ó, vocês vão e procurem pelo seriado Breaking Bad. Eu assisti a primeira temporada e é sensacional. É tipo... Olha, sinceramente, eu assisti alguns episódios. Tem um que o cara mata o cara com a cinetinha de bicicleta, velho. Aquela cinetinha de... Mata com coleira. Tá ligado aquela cinetinha de hotel que você bate? Aí o cara tinha uma daquela, velho. Ele tinha que acertar um tom certo pra explodir a bomba. Eu não vou dar o resto da cena, porque é muito foda. Olha, Breaking Bad é muito bom. É um drama que, tipo, mostra a evolução de um cara que ele, tipo, é aquele sujeitinho na dele, com os problemas dele, que se transforma num Scarface da vida. É muito, muito, muito bom. Foda. O primeiro episódio é sensacional, o último episódio da primeira temporada é... É de explodir a cabeça, a série é muito boa, tem que acompanhar. A série sempre vale acaba assim. Eu gostaria de falar só uma coisa, a história do seriado é de um professor que descobre que tem câncer e vai morrer daqui a pouco. Ele já viu mais do que metade dos personagens que estava de boa saúde. Isso, ele é sangue ruim. Olha que loucura, é o careca, né, ele vende metanfetamina, ele tem que viver mesmo, tem que fazer loucura. Eu vou indicar um filme que está no cinema, faz duas semanas, na verdade, na estreia desse podcast, que é o Pacific Rim, em português, O Círculo de Fogo. Pra você que é fã de Tokusatsu, pra você que é fã do Godzilla, pra você que é fã de monstros gigantes, pra você que é fã de robôs gigantes, pra você que é bom de filme, e você que é fã de filme, Bastion Pacific Rim, cara, é um filme foda pra caralho. E Bastion 3D, porque você vai sentir o que é a porrada de um foguete batendo na tua cara. O filme é muito cara, bom. Isso que é um filme, pô. Não, meu, vou dizer, os personagens não são profundos, eles são instantâneos. Você bate nele, você já sabe o que eles são, e ainda assim o filme é bom pra caralho, é muito bonito, é muito legal, tem uma história concisa, não é enrolado, não é fraco, é bom, velho. Vai assistir, principalmente você como eu assistia como criança aquele desenho do Godzilla. Aí você vai pirar, velho, na batatinha, vai ser muito louco. Olha aí, é um live action, né, americano, tokusatsu. É um live action americano dirigido por um mexicano fã de filme japonês, hein? Olha aí, horrível, não tem como dar errado. Pra quem gosta de jogos, games, algo mais relacionado ao terror psicológico, jogue Rule of Rose, porque é sensacional. Só que é velho, né? Jogo velho, obviamente. Tipo, jogo pra PlayStation 2, praticamente. É porque você é indie, né? Você não passa de geração. É. Realmente, porque essa geração tá uma bosta pra games, né? É, né? Porque, sinceramente, você... Jogos como God of War, sinceramente, deviam ser jogados fora. Porque a partir do momento que você se resume àquilo... Eu quero ver esses caras que jogam God of War e tentar zerar Ghost Goblins. Duvido, velho. Olha, eu dou minha cara a tapa. Eu zerei God of War e zerei todos os contra. Eu manjo. Mas, não, mas você não é da geração nova. A geração nova é o quê? 2 anos de idade, então? Porque tem 15, eu tenho 16. Ah, então você é uma exceção, velho. Porque você pega aqueles nerds que jogam... Não, eu sou gamer, eu jogo God of War, ok? Eu jogo Point Blank. Não, eu sou o pior. Cara, esse pessoal não passa, tipo, ah, nossa, como Battlefield é legal, como Call of Duty é legal. Mano, pega um jogo antigo de, sei lá, um jogo japonês ainda. Quero ver, o cara não segue. Cara, eu acho que o maior exemplo dos jogos novos é você dizer, é o cara virar e falar, olha, o Last of Us, que é o jogo que mais teve nota atualmente, olha, eu joguei por ele, deu 20 horas, eu passei 2 dias, eu zerei, foi muito foda, não sei o quê. Velho, no nosso tempo a gente pegava um jogo tipo Super Mario e ficava 4 meses com o mesmo jogo. Tipo, não, e o pior é que não tinha memory card, né, essas coisas, aí deixava o... Olha que merda, eu tava jogando um jogo de corrida hoje, aí eu peguei e fiz uma cagada, passaram uns 4 na minha frente, 4 carros na minha frente, aí o moleque, não, aperta o Y. O que é aperta o Y? É, aperta o Y. Eu apertei o Y, sabe o que ele fez? Ele voltou um quadro atrás. Quando Nossa. Eu tava, ele voltou o jogo na hora que eu tava na frente. Aí eu podia simplesmente apertar o A, voltar a jogar e consertar o meu erro. Olha que bosta. Você também pode já ver pelo Tomb Raider. Tomb Raider, o novo, o jogo não deixa você cair nos buracos. Você, no caso, é empurrado pelo jogo pra cair, velho. Eu vi o Manuel jogando. Ele reclamou disso. Ele, velho, você é basicamente empurrado pelo jogo. Não, meu filho, você não vai cair. Vai. É terrível. Tô jogando um jogo do PlayStation 2, que é o Dinsper. No caso, é um jogo bem bobinho. Ele é... Em 2D, mas o que puxa no jogo mesmo é a história. É tá, o jogo não tem uma jogabilidade assim, ó, que jogabilidade! Não é o God of War. Mas a história dele, se você for parar pra ver a história dele, é muito legal. E tipo, tem vários. Você tem que abrir várias. No caso, vários encerramentos diferentes. E no caso, você tem que derrotar o mestre certo com o personagem certo pra abrir o encerramento correto. É um jogo muito bom. Eu passei, tipo, acho que. Tá, o jogo foi fácil de zerar, eu admito. Eu passei umas 2 semanas fazendo isso. Mas, tipo, foi umas 2 semanas que eu aproveitei. Não foi os 2 dias que eu passei jogando God of War e disse... Então, tipo, é um jogo que eu realmente indico você jogar. É um jogo legal. E como livro, A Batalha do Apocalipse. Nossa. É muito bom. É sensacional. E também, no caso, a continuação dele, Filhos do Éden. Super é foda. Super foda, eu admiro. Eu, no caso, eu indico você eu não assistir. Vou falar nada ali. Porque eu não gostei da continuação do Batalha da Apocalipse. É, mas sim. Eu senti lendo um guia de viagem, velho. Porque todo capítulo começa. Ah, tal cidade é assim, e tal época teve tal coisa, tá lá um hotel de tal jeito, você vai ver. Ele foi tentar imitar o Tolkien, né? É, tipo, pra que isso? Sabe? Eu me senti lendo. Eu gosto disso. Eu gosto disso, porque, no caso, eu gosto de detalhes, porque eu estudei história, e no caso eu sou professora de história. Então, pra mim, detalhes são importantes. Tanto que Machado de Assis é um escritor que muita gente não gosta de assistir, porque ele gosta de ler, porque ele é muito detalhista, e eu adoro. Mas, enfim, é minha indicação. Eu indico a HQ Homem-Aranha Azul, eu não sei se vocês já chegaram a ler, né? Não. O Spider-Man Blue, aquela que ele tá deprimidaço no sótão. Exatamente. Pô, muito bom essa. Tá deprimidaço no sótão, né? Tipo, você falando assim parece ruim, mas não, a HQ é muito boa. Ela conta o Peter Parker, né? Mostra toda a história narrada por ele, onde ele conta o comecinho, né? Como ele foi começar a se relacionar com a Gwen Stacy, né? As dificuldades que ele passou e tudo mais, a chegada da Mary Jane, pra ele poder se aproximar da Gwen Stacy e começar o namoro com ela, né? E aí mostra, a HQ tem seis volumes, se não me engano, e desses seis volumes, cada volume tem o seu vilão. E aí, no decorrer de toda essa história, ele vai contando, né? Quando ele enfrentou esses vilões, o que estava ocorrendo, ele começar a ter uma amizade com o Harry, ele começar, sabe, todo aquele grupinho ali que eu já ouvi vários fãs de Homem-Aranha falar que gostava muito dessa parte da história dele, que era aquele grupinho que tinha, que era ele, o Harry, tinha também a Gwen Stacy e a Mary Jane, sabe, e tinha e toda... o Flash, exatamente. A única coisa que você fica longe, se você for ler essa história, é que você provavelmente não vai gostar da participação da Mary Jane, tá? Sim. Porque é uma história que mostra que a Mary Jane tem muito sangue de barata. E mostra que a Mary Jane, na verdade, foi uma barreira, porque ele queria se relacionar com a Gwen Stacy, tava se aproximando dela e chegou a Mary Jane. A Mary Jane foi, na verdade, sabe? Ele não queria a Mary Jane por perto. Não, né? Não, o pior é que a Mary Jane ouviu a história inteira e ela aceitou essa posição de barreira dela. Exatamente. Então, se, né, você for fã da Mary Jane, você não vai gostar da história. Mas como história do Homem-Aranha, é muito boa, realmente. Sim, entendeu? Ela é muito boa. Ela conta uma fase muito boa do Homem-Aranha, mostra o Flash depois se redimindo e tudo mais, então é muito divertido. Você depois, o Homem-Aranha no... Você vê que meio que tem uma coisa assim, sabe? No comecinho mostra o Homem-Aranha já meio que salvando, na verdade, o Duende, né? E aí depois você acaba se perguntando, poxa, será que se ele não tivesse salvado o cara, a Gwen não teria morrido, né? E enfim, a conta um período antes do namoro dele com a Gwen Stacy, no final, pra quem não sabe, mas provavelmente agora que saiu o novo filme e tudo mais, deve saber, a Gwen Stacy, que era a primeira namorada dele, acaba sendo morta, né? E aí tem todo aquele dilema se foi ele que matou, ou se na verdade ela já estava morta antes de cair, mas enfim, isso daí já é outra história. Homem-Aranha Azul, tem os desenhos, é uma história escrita pelo Jeff Loeb, tem os desenhos do Tim Sale, ambos eles fizeram Superman As Quatro Estações, que é muito legal também. Também, e também conta, vai contando sobre a origem do Superman, né? Eu não cheguei a ler ainda, mas tô com vontade. E é muito legal, assim, e a HQ é muito bonita, né? Porque ela meio que emula um desenho meio clássico dos anos 60. Enfim, eu acho muito uma HQ muito bela, assim. É, sem dúvida, a minha preferida. Eu não sou muito de ler HQs, mas essa que eu li eu não me arrependo de ler. Então leio Homem-Aranha Azul. Beleza, então é isso, pessoal, chegamos ao nosso final aqui. Eu queria agradecer a participação do Thiago Miani lá do Cadeia de Eventos. Sempre adoro, e quando tiver cadeia de eventos, vocês podem ir lá na participação também. Afinal, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, né? Ou a bunda. Eu tenho que ser politicamente correto, Lien. Por favor, estamos no podcast família. Não, você quer ter essa com o podcast. Não estamos, cara. Não estamos. É que a gente não citou o Gordinho Chupacu hoje. Mas não é um podcast família. Mas queria agradecer também a Letícia de... Letícia aqui, minha amiga do Skype, minha querida amiguinha. Oi, eu. Beijinho, obrigado. Peixinho. É uma peixinha essa menina. Vixe. Queria agradecer ao Lucas ART aqui do Banco de Santos. Ah, agradece não, ele gosta do quê? Eu tenho preconceito. Isso é preconceito, não faça isso comigo. Eu tenho mesmo, Edinho. Sou um rapaz muito legal, hein? Que gosta do Ken. Não gosto do Ken, eu gosto do Max Steel, gente. Enfim, eu queria agradecer também aqui a participação da Fernanda. Fernando, você é de algum podcast? Acabei não perguntando. Não sou. Não é não, mas eu queria agradecer a sua participação aqui. Tem carisma. O carisma do Hulk, carisma. Do Ceará. Assim, é porque o Thiago e eu nos conhecemos de um fórum da internet. No caso, o... Não fale nomes. O fórum em questão. Aí, no caso, naquele fórum, realmente, sou conhecida meio que como o Hulk do fórum. Tipo... Bate em todo mundo, xinga. Não, é porque, tipo, eu não resolvo... É famoso, realmente, eu não sou delicada. Quando tem alguma coisa pra resolver, eu resolvo na mão. Isso soou muito errado, mas sai da frente. Assim, velho, é que tem um cara de 2 metros de altura aqui que mora comigo, que, do meu lado, no caso, que é o Lúcio. E quem resolve todas as tretas dele de tipo briga sou eu, que tenho 1,60 e pouco. Caramba. É, mas ela tem 1,60 e pouco, mas é pernambucana e anda com a peixeira na cintura, então cuidado. Não ando com peixeira, eu sou uma pessoa fina, tá? Eu tenho um taco de beisebol. Rosa. Ela é a pessoa que o cara do meu usa lado nem faz do Jason. Pra matar todo mundo. Então é isso, eu queria agradecer a todos os ouvintes. Deixe seus comentários aí no post do podcast. Nos sigam lá no Twitter, @bancodecerebros, facebook.com/bancodecerebros. E é isso, pessoal. Abração e até mais. Tchau, falou. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.